Festa do sol, vida é fazer todo sonho brilhar, ser feliz, no teu colo dormir e depois acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Vamos cantar, negritinhos! Flores do mar, festa do sol, vida é fazer acordar, sendo seu colorido brinquedo de papel machê. Vamos sonhar, dormir no teu colo, entornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desportar, lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desportar. Brinquedo de papel machê. Vamos sonhar! Dormir no teu corpo, tornar a nascer, violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar, lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar. Brinquedo de papel machê. Bate na palma da mão! Violeta e azul, outro ser, luz do querer. Não vai desbotar nunca. Lilás, cor do mar, seda, cor de batom, arco-íris, crepom, nada vai desbotar. Não vai. Brinquedo de papel machê. Bate na palma da mão. Vai, a, lá, vai, a. O clima é esse. Tardezinha, laia, laia. Ei, seu antenor! Lê, lê, lê, lê, lê, lá, laia. Lê, lê, lê, lê, lá. Essa é a Tardezinha!